Decom, na linha Decom, 0, 1, 0, grau 089. Terra 251, decolar 239, toma controle em 19.8. 19.8, boa. Controle Salvador, bom dia, 6251. Bom dia, 6251, contato na decolagem, Tubar, ao nível 360, Fira da El. 360, afirmativo. Afirmativo, é possível a Leda ou Motiva? Autorizado, Leda. Obrigado. QNH 1014, once you arrive. Xinai 6251, chame Recife, 125.1 e alterne 13325. Bravo from 008, Lea 2000 feet, 1014, QNH, report on localized course. Colorado, CNFM Tailwind 4008, established localizer, ILS 63, runway 10. Four zero zero four zero eight, complete approach, call tower 18.95. 118.95, CNFM Tailwind 4008. Obrigado, bom dia. Salvador Tower. Bom dia, Unit Victor Lima 4008. Full established for LS X-ray runway 10. Ready to land. 4008, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots, 28104. Greenwich 1014, clear to land, runway 10, Unit Victor Lima 4008. Okay, 4008. graus mesmo, né? Pré-autorizado 360, copia? Autorizado Galeone, desvio 360, decola 110, curva direita, saída da Euleda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, e a Pedro 110, SMAP, Lúcio, Barbacena, após conforme nota. Controle Salvador, pele 19.8, transponente 453. Do 453, transponder, estão prontos para o detectamento, gol 1961. Os neon no colete de vídeo solo, missão pronto, certo. 261, mas autorizado o time, via parte do sexto da Índia, repórter pronto, considerado no zero, o agente altímetro no zero, 125. Pela ponte. Passa para o Tibete. 961 na linha de cola, sistema 0, vento 170 graus, 032. Diego 965, disse para 410, na chegada bom, seu ajuste no 0, 1 no 0, 1 no 4. Bravo, obrigado, bom dia. 1 no 0, 1 no 4, meio 14. Trolley, Salvador, bom dia, Gono 961. Bom dia, Gono 961, suba ao nível 360 na saída da El. 360 na saída, Silva Del direto. Autorizado. Tem Silva Del. 1251, alterna 1-3325. Região 7 de março, desço para 5 mil pés, chegada bom, ajuste 1-0. 2265, desça para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado no NF. Ok, 2.995, reporte estabilizado no NF no 1865. Então, você começou a receber agora sinal de emergência que tem o fluxo. Lá pelo reporte. Boa noite, Messias, apenas confirmando o sinal que você deu foi totalmente out.